começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Fábio e do nosso querido Guilherme. Esperamos que vocês tenham tido uma semana produtiva e, para nós, é uma alegria estarmos juntos novamente. O telefone de contato aqui do nosso programa, uma vez que estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, é 3876-6846, e os estimados ouvintes sintam-se convidados a participarem com críticas, sugestões, colocações, reflexões, sempre tendo em mente que o tema do nosso programa de hoje é o capítulo 18 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. E vamos iniciar então com a... Vamos iniciar com uma passagem lá das anotações do evangelista Mateus. Duas passagens do evangelista Mateus. Uma é no capítulo 7 e a outra também no capítulo 7. Ambas compõem, como todos sabemos, o sermão do monte, o sermão da montanha. Todos sabemos que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus compõem o inesquecível poema do Sermão da Montanha. Uma poesia, né? Uma das mais belas poesias, se não a mais bela poesia que temos conhecimento aqui no nosso planeta. Muito bem. Aí então, lá no capítulo 7, versículos de 21 a 23, o nosso mestre diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Iniquidade é obras de maldade. Injustiça também. Obras de injustiça. Muito bem. Na passagem seguinte, que é uma continuação dessa primeira, que compõe os versículos 24 a 27 do capítulo 7 das anotações de Mateus, então o mestre assim se expressa: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. E aí? A nossa casa foi construída sob, tendo como alicerce a areia, ou tendo como alicerce a rocha? Como estamos construindo a nossa casa? Falamos e praticamos, ou apenas falamos e não praticamos? Quando o mestre diz que quem ouve estas minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia, ele está demonstrando a generosidade do seu coração. Porque insensatez é a mesma coisa que burrice. É a mesma coisa que burrice. É que, como Jesus é um espírito de altíssima hierarquia, ele não vai usar o termo burrice. Ele vai usar o termo insensato. E, na passagem anterior, quando nós nos referimos ao Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor, não expulsamos em teu nome o demônio, Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome, então eu lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Será que nós escutaremos isso em altas vozes, no recesso da nossa consciência, quando estivermos face a face conosco mesmos, quando deixarmos o nosso corpo? Tomara que não ouçamos essas altas vozes. E eu sempre gosto de comentar, né, Fabinho, que Jesus nunca expulsou demônio nenhum, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma figura de linguagem, né? Um simbolismo, né? Primeiro que demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, significa espírito, né? E muitos... Daemon, né? Daemon, é. E todos sabemos que a maioria dos evangelistas escreveram, ou as traduções chegaram em grego, né? E em grego, daimon é gênio ou espírito. É assim que eles entendiam na época. Agora, com o passar dos séculos, a palavra daimon, demônio, foi tendo uma outra conotação, uma conotação pejorativa, né, desagradável, e demônio acabou sendo sinônimo de espírito inferior, de espírito obsessor, né? Agora, não que seja um espírito devotado ao mal eternamente e que nunca vai se recuperar. Então, Jesus, em sua, como era e é portador de uma autoridade moral que nós estamos longe de termos uma compreensão, aquelas pessoas obsediadas que se aproximavam de Jesus, que nem aquela passagem do lunático, né, que o pai chega e fala, olha, o meu filho é lunático, ele ouve vozes que mandam ele se atirar ao fogo e ele se atira, ele se jogar na água e ele se joga na água. E aí levou o lunático para os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios, né? Expulsar, entre aspas. E bastou a presença de Jesus, que os espíritos se afastaram, né? E na verdade, não é que os espíritos se afastaram, é que a autoridade moral de Jesus era e é tão altíssima, tão de elevada categoria, que os espíritos que se aproximam de Jesus, eles são naturalmente encaminhados para a sua reconsideração, para a reparação de um outro caminho, né, para a busca de um outro caminho. Então, na verdade, o que Jesus fazia não era expulsar os demônios, mas encaminhava os espíritos devotados ao mal que estavam numa condição espiritual inferior, entendeu? Então, seguramente para lugares de reeducação, né, de revisão dos atos. Lógico. E com a ajuda da equipe espiritual que secundava todo o trabalho do Cristo, né? Por isso que o lunático, naquele mesmo momento, ele ficou bom. Entendeu? Ele foi curado imediatamente. Por quê? Porque parou de existir aquela influência perniciosa sobre aquele espírito. Com a Maria Madalena, a mesma coisa. Maria Madalena, ela era portadora de 7 espíritos obsessores. Na Bíblia está como 7 demônios, né? Mas na linguagem atual seriam 7 espíritos imperfeitos, 7 espíritos obsessores. E uma vez que ela foi tocada pelo amor do Cristo, pelo amor do Mestre, ela não mais manteve a sintonia com esses espíritos, e esses espíritos se afastaram, certamente também foram encaminhados para a reeducação espiritual deles nas esferas espirituais, né? Mas Fabinho, gostaria de ouvi-lo, né? Uma vez que essa semana, só um último comentário, essa outra passagem da casa construída na areia e da casa construída na rocha, né? Sob a rocha, é uma outra passagem que muito chama a nossa atenção, principalmente aqui no Brasil, porque na maioria das cerimônias de casamento dos nossos irmãos que se casam na cerimônia da Igreja Católica, a grande maioria das vezes, para falar a verdade, eu não me lembro de nenhum casamento na Igreja Católica que eu tenha ido participar, que eu tenha ido como convidado, eu não me lembro de nenhum cujo tema evangélico não tenha sido esse, né? Por isso que o pessoal fala, né? Lá no interior de Minas também é assim, né? Quem casa quer casa, né? E aí o pessoal aqui no Brasil acabou espinçando essa passagem do evangelho, né? Ou seja, aquele que vai casar vai construir a casa sob a rocha, para que tenha para que seja uma casa sólida, para que se constitua uma família sólida, mas sólida devemos entender no aspecto espiritual, né? No aspecto de fortalecimento moral, no aspecto de não sucumbir perante as tentações, perante as provações, que a família se mantenha unida, os filhos quando venham, né, futuramente, etc, etc. Enquanto que lá nos Estados Unidos, a passagem que é escolhida é aquela da música do Legião Urbana. Da cara da Legião Urbana, que eu esqueci Renato o nome agora. Russo. Renato Russo. Ainda que eu falasse todas as línguas, a língua dos homens, a língua dos anjos. Né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, quando você de jeito nenhum, ia comentar. Inclusive, eu vou pegar o bonde do que você está falando aí, Marcelo. Beleza. Que sobre o construir a casa, né? Eu acho que, pelo menos em uma fase da nossa vida, a gente passa um bom tempo construindo a casa na areia, né? Alguns se dão conta disso antes do inverno da vida, né? Outros se dão conta já no inverno da vida, e outros nem se dão conta que construíram toda a vida em cima da areia. E o que seria construir a casa em cima da areia? Seria construir a casa em cima de ilusões, por exemplo. E vamos falar a verdade. Quem aqui não vive de ilusões, não teve pelo menos ilusões, ou não tem ilusões, né? Eu gosto muito de contar a história do meu tapete preto. Não sei se eu já contei aqui. Eu acho que você já contou, mas eu gostaria de ouvir novamente. É. A história do tapete preto é a seguinte. Eu tinha uma salinha muito bonitinha onde eu morava. E eu achava que um tapete preto ia combinar muito com a sala. Mas as pessoas me desaconselhavam ter o tapete preto. E eu tinha aquela ilusão, aquele sonho, aquela vontade de ter o tapete preto. E eu não queria qualquer tapete, eu comprei um tapete bonitinho, confortável, para ficar deitado no tapete assistindo filme. E depois que eu comprei o tapete preto, ele virou uma obsessão na minha vida. Porque qualquer coisa que caísse naquele tapete reluzia muito aos olhos, parecia muito. E se uma pessoa entrasse na sala, ficava horrível, porque dava a impressão que o tapete estava sujo. Hoje, por exemplo, eu tenho um tapete de outra cor na minha casa e eu nem vejo se o tapete está sujo. Eu acho até que ele está muito sujo, eu devia limpar mais, né? Mas o tal do tapete preto, eu vivia para ele, entendeu? Eu virei um escravo dele. E ele foi por muito tempo uma ilusão para mim, né? Então, depois que eu tive o tapete, eu percebi que foi uma ilusão. Mas isso é um exemplo tonto, porque às vezes a gente persegue carros como ilusão, a gente persegue modelos de celulares como ilusão, cidades, pessoas, ídolos, né? Situações, posições financeiras. São muitas as ilusões, muitas as tentações na nossa vida. Mas qual é aquela que realmente vai fazer você entrar no caminho, aquela que vai fazer você executar os planos que você fez quando você ia nascer, que você fez para as pessoas que você ama, falando assim, olha, eu vou, mas eu vou voltar melhor, né? Quais são as verdadeiras ações que nós devemos tomar, né, que não são ilusões, que vão nos colocar nesse caminho, nesse rumo? Uma outra coisa, nós temos também respostas, né, animais que nós damos às outras pessoas, às vezes. Às vezes, por exemplo, a nossa esposa, ou nosso marido, ou nosso filho, ou quem quer que seja, chega pra gente com um certo comentário, e a gente, pela nossa grosseria, pela nossa falta de tolerância, de doçura, de indulgência, nós já colocamos pra fora palavras rudes, já colocamos temperamentos de nervosismo para fora, arregalamos os olhos, coração já palpita, porque nós temos ainda resquícios de animalidade dentro de nós, que do nosso lado fera, né, ainda incontrolado, ainda mal educado, ainda não acerenado, vamos dizer assim. E a gente às vezes reage assim com todo mundo, às vezes a gente acha que está certo ser assim, entendeu? Então, esse é um construir a casa na areia também, que depois de muito tempo, as inimizades, o isolamento, vão mostrar para a gente que a gente estava no caminho errado, que a gente se iludiu. Quando você recebe um ataque, né, e é grave, a gente reage, né? Essa reação é construir a casa na areia, mas se eu contar até 10 e pensar e conseguir refletir que essa pessoa que me atacou não sabe o que está fazendo, eu já estou começando a construir minha casa na rocha, né? Por quê? Porque eu já estou começando a construir dentro de mim uma atitude, um sentimento que é de acordo com o Evangelho. E tudo aquilo que é de acordo com o Evangelho, que é o mapa para o reino de Deus, né, Marcelo? O Evangelho é o mapa que Jesus deixou para a gente chegar no reino de Deus, construir o reino de Deus dentro de nós. É o mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Quando nós fazemos as coisas que estão de acordo com esse mapa, ou seja, estamos na rota, no caminho do reino de Deus, nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Por quê? Porque todo o mal é passageiro, né? Todo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, né, Guilherme? todo o mal é passageiro. Tudo que nós fazemos de mal vai passar. Tudo vai passar, mas o bem fica para sempre. As lições, o amor que vem daí, o perdão, a reconsideração. No final, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Exatamente. Então, um outro exemplo de animalidade, o ódio, por exemplo. O ódio é deprimente, a gente sabe. Então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente constrói a casa na areia, ou constrói a casa na rocha. Se nós nos perturbarmos com o ódio, nós estamos construindo a casa na areia. Mas se nós pararmos para pensar, contarmos até 10 e falar assim, olha, o que é esse ódio? O que é esse sentimento que eu estou tendo agora? Né? E buscar mudar isso para amor, pronto, nós já estamos construindo a nossa casa de novo na rocha. O orgulho, por exemplo, às vezes o orgulho é grande. Nós temos dois caminhos, construir a casa na areia ou na rocha. Com orgulho, com construir na areia é quando a gente vai ver que a gente vai, com esse orgulho, a gente vai se frustrar. Mas se a gente fizer um esforço e transformar em humildade esse orgulho, estamos construindo a nossa casa na rocha. Por quê? Porque nós vamos construir relações agradáveis, relações de simpatia, relações de afinidade, de doçura, por causa da humildade e não por causa do orgulho que separa, que isola, né? Então é isso, eu acho que essa que era a ideia, nós buscarmos sempre as atitudes que às vezes parecem mais difíceis, né, mas são mais recompensadoras, porque no final, quando vier a tempestade, quando vier o vento, né, quando vier a enxurrada, os reveses da vida, ou a senectude, o inverno da vida, a nossa casa vai estar firme, né? Porque nós construímos esses sentimentos nobres, essas atitudes nobres dentro de nós, que são a fortaleza, que é o anjo que nós forjamos dentro de nós, né? E nos tornamos pessoas mais maleáveis, mais fortes, mais tolerantes, mais agradáveis. Muito bom. São reflexões belíssimas, né? E curioso também, estava pensando aqui, o Fábio, que tem aquela música do nosso querido Fagner, né? Da década de 80, né? Coração Alado. Tem um determinado momento que ele diz assim: são tantas ilusões perdidas na lembrança. Perdidas na lembrança. E ficam perdidas mesmo, né? Essas ilusões, o que elas. Qual a utilidade delas? Né? Se a gente for fazer uma reflexão mais profunda, o tapete preto, né? É. Tapete preto, que significado tem hoje para você? Eu doei. Você acabou doando, né? Ou seja, foi mais útil, né? Você teve uma libertação. Uma libertação. A vida, Marcelo, parece uma espiral, né? Que você vai passando, e às vezes você vai passando uma espiral para cima, uma espiral ascensional, né? Então você vai dando voltas e às vezes você passa pelo mesmo lugar, só que um degrau acima. Exato. E a gente vai pisando em ídolos quebrados. Exato. Né? Por que ídolos quebrados? Porque quando a gente deu a primeira volta, passou naquele lugar, a gente construiu um ídolo ali, né? Ou seja, uma ilusão que nós pusemos ali naquele lugar, como se fosse um ídolo. Só que com o passar do tempo a gente quebra esse ídolo, como eu peguei e dei fim no tapete. Depois você passa de novo pisando em cima desses cacos. Né? Na próxima vez, não é mais ídolo, é caco. Exatamente. Né? Então é muito interessante essa ideia. E uma outra ideia legal que você me fez, que você me, me fez fazer, me induziu a analogia, é que essa caminhada evolutiva em espiral, em espiral ascensional, né, que a gente vai subindo, ela é a mesma conformação molecular do DNA. E o DNA não é a origem da vida física? Sim. Exatamente. A origem da vida física, ela é uma espiral. E a molécula de DNA, ela tem essa fórmula, essa forma em espiral, espiralada. Então, a vida espiritual, ou a evolução espiritual também tem essa conformação, a conformação da espiral ascensional. Muito legal, né? Guilherme, podemos fazer a nossa primeira pausa? Podemos. Vamos então escutar A Montanha com o Roberto Carlos. Já que estamos falando de subir, né? Vamos subir a montanha em espiral, então. Subir a montanha, sim. Curva de nível. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846. E os estimados ouvintes, fiquem à vontade para eventuais considerações, questionamentos, reflexões, críticas e assim por diante. Nós separamos aqui um diálogo estabelecido através de uma comunicação mediúnica, uma comunicação mediúnica que se encontra na Revista Espírita. A comunicação foi feita na cidade de Bordeaux, também conhecido como Bordeaux, né, em março de 1862. Então, um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium numa reunião mediúnica, lá da época lá do Kardec, sob o nome de Benoist, ou Benoás, não sei qual exatamente a pronúncia, sob o nome de Benoist, dizendo ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Então, o médium, o autor lá da reunião, pergunta para o médium que expõe a comunicação mediúnica: que fostes na Terra? Um frade sem fé. Foi a descrença a vossa única falta? Só ela é bastante para acarretar outras. Olha só que interessante. A descrença é suficiente para acarretar outras faltas, outras imperfeições. Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Aí ele começa a dizer: pobre e indolente, pobre e preguiçoso, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal encargo. Ou seja, ordenei-me, ele se tornou padre, né? Ordenou a ordem de alguma instituição católica da época. Ordenei-me para ter uma posição, sem pendor, aliás, para tal encargo. Ou seja, ele não tinha nenhuma vocação, não tinha vocação para ser frade ou sacerdote, como queiram. Inteligente, ele se reconhecia inteligente, conseguia essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas com frequência pela violência. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Cresta-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Orai pelo meu espírito. É mais ou menos aquela descrição do André Luiz lá no, nas zonas inferiores do umbral, né? Aí o interlocutor pergunta: as preces feitas pelos finados deverão ser-vos atribuídas como aos outros? Aí ele responde: acreditais que sejam edificantes e, no entanto, elas têm para mim o valor das preces que eu simulava fazer. Não executei o meu trabalho e, assim, recebo o salário. Ou seja, conforme se planta, conforme se colhe, né? Ou seja, quando ele fazia preces pelos outros, na condição de sacerdote, de frade, ele fazia simulando, né? Não era verdadeira, não era de coração. E agora, lá no mundo espiritual, ele sofria as mesmas consequências. Nunca vos arrependestes? Pergunta o interlocutor. Há muito tempo, mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. E como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes, o Senhor também é surdo aos meus clamores. Justiça. Ele reconhece que é uma justiça. Reconheceis a justiça do Senhor. Pois bem, confiai na sua bondade e socorrei-vos do seu auxílio. Aí ele responde: os demônios, vamos entender demônios como espíritos inferiores, os demônios berram mais do que eu, seus gritos sufocam-me, enchem-me a boca de pez fervente, eu o fiz grande. Pez escreve-se P-E-Z, eu não faço a menor ideia o que que é. Enchem-me a boca de pez fervente. Não estais suficientemente liberto das ideias terrenas de modo a compreender que essas torturas são todas morais? Pergunta o interlocutor. Aí o ex-frade responde: sofro-as, sinto-as, as ideias, né? Vejo os meus carrascos, que têm todos uma cara conhecida, um nome que repercute em meu cérebro. Ou seja, as pessoas que ele prejudicou, né? Mas que poderia impelir-vos ao cometimento de tantas infâmias? Ele responde: os vícios de que me achava saturado, a brutalidade das paixões. Certamente ele foi um frade, foi um sacerdote que desviou-se completamente da sua missão. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa contingência? Aí ele responde: apenas vejo os demônios do inferno. Olha só como que é, né? Como que aquele pensamento é tão arraigado, né? Nós temos que lembrar que ele morreu em 1704 e a comunicação em 1862, 150, aproximadamente 150 anos depois. Então, para ele é tudo demônio, inferno e sofrimento, né? E quando estáveis na terra, temíeis esses demônios? Não, absolutamente, visto que só cria em o nada. Ele era sacerdote, ele era frade, e qual a crença dele? Materialista. Materialista. A crença era o nada. Os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto. E pois que lhes consagrei a vida, as divindades do inferno não mais me abandonaram, nem abandonarão. Olha só o sofrimento dele, né? Ele ainda tem falta de fé até hoje, né? Exatamente. Olha só que sofrimento, meu Deus. Então, não lobrigais um termo para esses sofrimentos? O infinito não tem termo. Então, para ele, o inferno é isso, né? Por isso que que a gente tem essa ideia do inferno, que é o padecimento eterno, né? Como o fim é desconhecido, parece que não vai acabar nunca. Mas Deus é infinito na sua misericórdia, e tudo pode ter um fim quando lhe aprouver. Aí ele responde, se ele o quisesse. Por que vos viestes inscrever aqui? Então aí vem, né? Aí ele pergunta, né? Por que vos viestes? Quem perguntou isso? O interlocutor, o dialogador que está falando com o médium. Aí o espírito responde através do médium. Não sei mesmo como, mas eu queria falar e gritar para que me aliviassem. E esses demônios não vos inibem de escrever? Não, mas conservam-se à minha frente e esperam-me. Também por isso, eu desejaria não terminar. Ou seja, enquanto ele está na comunicação mediúnica, eu estava achando que era uma comunicação psicofônica, mas era uma comunicação por psicografia. Então, enquanto ele está na psicografia, ele se sente aliviado, né? Porque tem a proteção espiritual, né? Então, ele quer que aquele momento se prolongue, né? É a primeira vez que deste modo escreveis? Sim. E sabíeis que os espíritos podiam assim aproximar-se dos homens? Não. Aí a resposta é quando ele era sacerdote, né? Como, pois, o percebestes? Não sei. Alguém o levou, né? Certamente. Que sensações experimentastes ao acercar-vos de mim? De mim é o interlocutor. Um como entorpecimento dos meus terrores. Então, os terrores, aquele sofrimento ficaram amainados, diminuídos. Como vos apercebestes da vossa presença aqui? Como quando se acorda? Ou seja, ele vivia um sonho. É. Pois não, Guilherme? Isso está na Revista Espírita de 1862. É aqui naquele aplicativo do IPEAC, né, do Allan Kardec, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec. Como procedestes para comunicar comigo? Não posso compreender, mas tu também não sentiste? Ele pergunta pro interlocutor. Não se trata de mim, porém de vós. Procurai assegurar-vos do que fazeis enquanto eu escrevo. És o meu pensamento, eis tudo. Ele está falando com o médium, né? Não tivestes, pois, o desejo de me fazer escrever? Não. Sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. Procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, responde, que os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só? Aí ele pergunta, vedes em torno, sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me, não te toco. Aliás, e seguro-te. Como? Não sei. Implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Queres deixar-me? Fica comigo, por que não reapossar-se de mim? Eu peço-te. Fica. Ele está desesperado para que se prolongue a comunicação, porque ele está se sentindo aliviado, né? Não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos e os bons espíritos vos auxiliarão. Sim, desejo o perdão. Orai por mim, que não posso fazê-lo. Aí vem um comentário do guia do médium. Coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes. Posto longe esteja ainda o termo da expiação. Olha só, 150 anos. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta. Não tem número nem conta. E maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo, confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento, e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Pensa nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento, sucederá o desejo da reparação e pedirá, então, uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e ouvir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual pai ao filho pródigo. Tem fé, e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. O espírito protetor, né, do médium, ele se chama Paulin, com N de navio no final. Colocamos este espírito entre os criminosos, posto que não atingido pela justiça humana, porque o crime que se contém nos atos, que não no castigo infligido pelos homens. O mesmo se dá com... aí é um outro comentário. Então, se você for pegar lá o céu e o inferno, tem algumas comunicações que são comunicações de espíritos considerados criminosos. E esse antigo frade, ele não foi considerado criminoso aqui pelas leis humanas. A lei humana não chegou a reconhecê-lo, né? A lei humana, para a lei humana, ele não fez nada de errado. Só que, para a lei de Deus, ele cometeu muitos delitos. As atrocidades não têm número nem conta, o espírito protetor disse, né? Então, eu só quis fazer essa exposição para a gente ver que quando nós construímos a casa sob a areia, quando construímos a casa sobre a areia, na primeira tempestade, a casa cai mesmo, né? E a ruína foi muito grande. Meu Deus. Agora, para ele fazer outra casa, hein, Marcelo, vai demorar ainda, porque o Espírito Protetor falou que a expiação dele está longe do termo, né? Está longe de terminar. Porque ele ainda vai ter que refletir sobre aqueles conselhos que ele escutou ali, ter que ruminar, né, sobre eles. E ele vai ter que não só se arrepender, mas vai ter que surgir nele o desejo de reparar. E quando ele estiver bem certo de que ele quer reparar, com muita convicção, aí pode ser dada uma nova chance para ele. É interessante que ele fala, né, que o espírito protetor, né, o guia do médium, fala que o Paulinho, né, ele fala que ele já estava no caminho do arrependimento. Então veja você que o arrependimento é... Vamos dizer assim, né? A gente pode entender que o arrependimento, ele não é só, eu me arrependi, entendeu? O arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sólido, né? Ele é um processo, né? Então, quer dizer, ele reconhecia que ele estava no caminho do arrependimento, mas ele ainda não havia se arrependido inteiramente, né? Aí, ele precisa do sofrimento, e você viu que ele fala, faz a comparação com a parábola do filho pródigo, né? Ou seja, enquanto nós não estivermos comendo a lavagem junto com os porcos, nós não temos o desejo de reparar. Entendeu? Porque o filho pródigo, ele só teve o desejo de reparar quando ele estava lá chafurdado na lama com os porcos. Isso daí conecta exatamente com o primeiro texto que você leu de Jesus, onde ele fala assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aí ele fala assim, ó: muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então a gente pensa assim, pô, se Jesus acabava de falar que vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai, será que esses que estão profetizando em nome de Deus, expulsando demônios em nome de Deus, fazendo milagres em nome de Deus, não estão fazendo a vontade do Pai que está nos céus? Não parece contraditório isso? Aí ele fala assim, então eu lhes direi, olha só, ele vai dizer para esses que estão falando assim, ó, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Eu lhes direi, afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Como entender isso? Complicado, né? Mas Jesus, com a sua psicologia, com a sua pedagogia divina, ele falava coisas para nos intrigar mesmo, para marcar, para que nós pudéssemos ruminar, para fazermos pensar, refletir bastante, fazer aquele sentimento mexer conosco e nos tocar de fato quando nós o entendêssemos. Então ele quis dizer aqui que é possível, Marcelo, é possível, peraí que saiu daqui da linha aqui, é possível você profetizar em nome de Deus e ainda assim está fazendo obras de iniquidade. É possível você expulsar demônio em nome de Deus e ainda assim está fazendo obra de injustiça. É possível você fazer milagres em nome de Deus e ainda assim está fazendo maldades. Porque eu posso, por exemplo, Marcelo, chegar aqui e te doar a única blusa que eu tenho. Tá? Então parece que eu estou fazendo uma obra maravilhosa, não parece? A única blusa que eu tenho no inverno, eu estou te doando. Mas qual que é a finalidade dessa doação? Qual que é a intenção que está por trás dela? É me aquecer? Isso. Ou é parecer que eu sou bonzinho? Que eu sou uma boa pessoa? Então olha só, então Jesus está provocando a gente a ver se o ato em si está carregado do verdadeiro motor que devia mover aquele ato. Né? Então, por exemplo, quando eu dou a blusa para você, será que é o amor que está dentro de mim? Será que é aquela sensibilidade de te ver sofrendo que está fazendo eu ir lá no meu guarda-roupa pegar aquela blusa e te levar? Ou eu estou querendo aparecer? Estou dando a blusa para você, mas para aparecer. Ou eu estou dando aquela blusa para você, mas falando assim, ah, ele não devia dar, ele não merece, né? Eu mereço mais do que ele. Então, quer dizer, será que eu estou querendo dar essa blusa para você porque, por algum outro motivo mundano, vamos dizer assim? Então, Jesus está preocupado de fato com o dínamo, né, com o gerador dentro de nós do sentimento, que é o nosso coração. Né? Então, como está o nosso coração? Como está a nossa roupa? Como está a nossa... Porque ele usa o exemplo das vestes, você lembra? Na parábola do festim de bodas, que a pessoa que é convidada vai para a festa, mas não está com as vestes nupciais. Então, como estão as nossas vestes? Ou seja, como está o nosso espírito? Como está o nosso âmago? Como está a nossa alma naquilo que nós estamos fazendo? Então, a gente vê que o padre que você acabou de falar estava fazendo preces para as pessoas. Mas aonde que estava o coração dele na hora dessa prece? Né? Como estava a alma dele? Como estava a roupa espiritual dele na hora dessa prece? Né? O que ele estava sentindo? É aí que está. Desprovida de sentimento, desprovida de pureza de coração. É. Só tinha interesses, né? Isso. Então, mesmo que eu expulse demônios, que eu faça milagres, não sei o quê, mas se eu não fizer isso verdadeiramente com o coração limpo, né? Verdadeiramente com o coração puro, de nada vale. Eu vou estar fazendo com iniquidade. Porque se eu não tiver com amor, eu não posso estar com a justiça, né? Porque iniquidade não é injustiça. Então, se eu não tiver com o amor, eu não posso estar com a justiça. Porque justiça e amor é a mesma coisa, né? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa sem amor, eu estou fazendo sem justiça. Estou fazendo com iniquidade. Então, eu acho muito lindo essa explicação de Jesus, né? O jeito que ele fala, que nos leva a buscar a essência do que nós estamos fazendo. Se eu estiver aqui nesse programa de rádio agora, falando aqui, sem amor, eu estou fazendo esse programa de rádio com iniquidade. Porque eu estou fazendo da boca para fora. Às vezes eu estou comovendo pessoas que vão ver ali fora eu fazer o contrário do que eu estou falando e vão desacreditar da fé, vão desacreditar do espiritismo, vão desacreditar dos espíritos superiores, vão perder a esperança. Olha o que eu causei aí com a minha iniquidade, com a minha falta de amor, por fazer alguma coisa da boca para fora, por fazer alguma coisa para aparecer, né? Então, Jesus está preocupado com o nosso motor limpo, puro, né? Com aquilo que nos move, com a essência pura dentro de nós. Eu acho que esse exemplo do padre foi excelente, do padre não, do frade, né? Foi excelente para ilustrar isso. Ele viveu uma vida de sacerdócio, né? Mas com um motor sujo dentro do coração dele, né? O coração dele estava contaminado, cheio de iniquidades. Para certas pessoas, do ponto de vista material, ele fez os milagres, ele expulsou os demônios, né? Ele curou ali, mas o coração dele não estava junto com aquilo que ele estava fazendo. E aí está o resultado, né? Aí está o resultado. Então, acho que é uma mensagem muito oportuna essa que você trouxe para ilustrar esse primeiro momento do ensinamento de Jesus. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e o nosso telefone de contato é 3876-6846. Estamos estudando o capítulo 18, né? 18, capítulo, sim. 18 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Eu estou me controlando aqui para não falar muitos os molhados, poucos os escorridos. Muito bem, Marcelo. Agora eu também. Mas sabe o que é interessante, cara? Que uma vez eu ouvi essa brincadeira, o nosso querido André Luiz Ruiz falando isso, entendeu? É lógico, né? Que é um momento de humor, né? Lógico. Com todo respeito, né? E muitos os chamados, poucos os escolhidos. A nossa querida Joana de Ângeles, ela coloca da seguinte maneira: muitos os convidados, poucos os que aceitam o convite. Aceitar o convite, aceitar de coração, né? Aceitar para colocar em prática, aceitar para vestir a camisa do mestre, né? Do time do mestre. Já pensou? Você vestir a camisa, né? Olha só, Jesus faz o convite para nós faz 20 séculos, pelo menos, que temos conhecimento, né? Aí nós estamos ouvindo esse convite no recesso da alma, na acústica da nossa consciência, há 20 séculos. Sem contar os de antes, quando ele mandou os profetas antes, né? Sem contar o de antes, né? Aquelas lembranças dos profetas, né? O chamamento dos profetas, que é uma riqueza de ensinamentos maravilhosa também, né? E nós estamos ouvindo esse convite. Aí nós somos convidados, nós aceitamos o convite. Aí ele dá a camisa para nós entrarmos em campo. Aí a gente não joga nada. A gente não joga nada. Vai pra reserva. Depois da reserva vai pro... Vai ficar batendo bola lá na parede, né? Chutando bola contra a parede. Que na minha época, quando eu era jovenzinho, tinha um time lá na minha cidade que era uma humilhação, né? Quando o treinador falava, ó, você fica batendo bola lá na parede, né? Que era para aprender a dominar a bola, né? O objetivo era esse, né? Mas, na verdade, é porque o cara sabia que você não era lá essas coisas, né? Ou seja, você não sabia o básico ainda. É. E, então, quer dizer, aí Jesus faz o convite. Nós aceitamos o convite. E não somos dignos de vestir a camisa dele, do time dele. Então, quer dizer, é mais ou menos isso que aconteceu com o frade, né? E eu fico me perguntando também, sabe, Fábio, Guilherme, né, e estimados ouvintes, esse depoimento que foi dado pelo frade, que morreu em 1704, e que já estava sofrendo há 150 anos, será que nós também não cometemos os mesmos desatinos, os mesmos enganos, e talvez tenhamos experimentado sofrimentos semelhantes, né? Porque nós, na doutrina espírita, a frequência maior dos participantes da doutrina espírita, a maioria de nós é de origem católica, né? Eu era católico quando mais jovenzinho, né? E a maioria das pessoas que estudam a doutrina espírita, que procuram praticar os ensinamentos espíritas, que se esforçam, que buscam Jesus na filosofia espírita, a maioria de nós é de origem católica. Né? E será que nós, em existências transatas, em existências passadas, não falimos até mais vergonhosamente do que o relato desse frade, né? Então fica aí a reflexão. Mas, o Fábio, eu gostaria de ouvir alguns comentários aí. Você separou uma outra reflexão do livro Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Antônio Badu e Filho, não é isso? Isso mesmo. Então, acho que valeria a pena você, você delinear essas mensagens que você separou, e aí a gente vai fazendo um comentário ponto a ponto, né? Claro. Vamos então, lá? Então, aqui, Marcelo, o André Luiz traz para a vida prática esse ensinamento de Jesus. Quando você faz alguma coisa, que você faça de coração essa coisa. Faça bem feito, com o sentimento correto. Então ele traz alguns exemplos aqui, ó. Dê agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Então você já pensou você ir dar o agasalho para uma pessoa? É aquele exemplo que eu falei da blusa, né? Exato. Que pode ter vários sentimentos ruins por trás. Ele deu um exemplo bem simplesinho, que é de má vontade. Quando a gente vai dar, a gente tem que dar de coração mesmo. Exato. Né? Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Então você vai apoiar uma pessoa e você tem aquele ato de apoiar, né? Mas aí você fica exigindo explicações daquela pessoa para ela poder ser merecedora do seu apoio. Da sua ajuda, seja material ou não. Exato. Então qual que é a intenção que está por trás de você? Você quer aparecer? Você quer dar uma de melhor? Você quer dominar aquela pessoa? Entendeu? Então, voltando à história do agasalho, viu, só fazer uma referência que eu me lembrei agora, que num determinado momento o nosso querido André Luiz Ruiz, ele fazia uma experiência com os frequentadores lá do centro que ele comanda aqui em Campinas, né, aqui pertinho, né, tem 17, 18 quilômetros daqui. Então ele dizia o seguinte, que ele convidava as pessoas que acompanhavam as palestras dele lá ao vivo, lá em loco, que na época do inverno, que escolhesse uma blusa que ela mais gosta. Uhum. que ela mais gosta e que ao andar pela rua encontrasse alguém que estava realmente passando frio, que tirasse aquela blusa e entregasse de coração, renunciasse àquela blusa e entregasse para a pessoa que realmente estava precisando. Sim. Se agasalhar. E nós temos muito disso, né? Nós temos umas roupas, umas calças, uma camisa, uma blusa, que a gente tem uma predileção especial, né? Sim. E aí, será que nós somos capazes de ao cruzar abrir o caminho mão. De alguém, abrir mão, né? Renunciar verdadeiramente? Sim, acho que é um bom exemplo isso que você deu, porque mexeu com a gente, né? Falei assim, eu lembrei daquela meinha com aquele furinho no dedinho do pé direito, mas que eu gosto. Exatamente. E bom, aí, quais são os outros exemplos ele que ele assim, coloca? Oriente o irmão que está em dúvida, mas não lhe dirija palavras duras. Né? A gente vai falar, o cara está em dúvida, ou então vai falar que o seu burro, você não entendeu, é né? Isso. Seu insensato, né? É. Diria Jesus, seu insensato, você exato. Não entendeu? Você vem dar uma de gostoso, às vezes, em cima da pessoa que não entende, né? Como se você fosse superior a ela, para explicar. Visite o amigo enfermo, mas evite o mau humor. Né? Você vai, mas vai de cara torcida. Lá, de boca torcida para visitar a pessoa. Vai obrigado. Ou então vai lá e fazer comentários. Olha, a minha tia também teve o seu mesmo problema e o final dela não foi bom. Tenha santa paciência. Você vai visitar um enfermo, né? Converse inoportuna. Você tem que ir lá para dar esperança, para dar um apoio, um carinho e tal. Aí chega lá... Você diminui a esperança dele. Não tem cabimento. Ouça o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência. Ou seja, escuta mesmo o que ele tem para falar, dá conselho para ele. Faz direito já que está ali, né? Faz com o coração. Ampare o companheiro impertinente, mas não haja com intolerância. Participe do grupo de assistência, seja no bazar, seja na padaria, seja onde for, mas não se deixe dominar por conversas inoportunas. Então você está fazendo aquele pão que você vai vender para doar, né? Para assistência. Aí você está falando maledicência ali enquanto você faz o pão. Né? Então, tanto é, sabe, o Fabinho, que o pessoal lá da Rádio Boa Nova, então, às vezes, eles fazem aqueles almoços, aquelas confraternizações, tal, né? Com o objetivo de acumular, né? De acumular recursos para manter as obras que eles fazem com muito mérito, por sinal, né? Eles têm lá um monte de crianças, né? Deficientes mentais, deficientes físicos, né? E o trabalho deles é um trabalho hercúleo mesmo, né? Um trabalho enorme. E aí, quando eles fazem lá aqueles jantares e tal, então, tem uma senhora que comanda as atividades da cozinha e ela... praticamente assim, de hora em hora, ela lê o evangelho e eles fazem oração lá na cozinha. Entendeu? Pra linha. Que é para pensamento, para manter o pensamento elevado o tempo todo, né? Porque isso, logicamente, que vai refletir numa energia mais considerada, né? No próprio alimento, né? Que vai ser consumido. E também para não criar esse clima de como é que você falou, qual a expressão que você usou, de maledicência, né? Maledicência, entendeu? Com que lógico, né, que a maledicência vem carregada com uma energia desagradável, e isso evidentemente que vai ser transferido para o alimento, vai ser transferido para a psicosfera desagradável. Exato. E as pessoas que foram lá naquele jantar de boa vontade para colaborar, para doar, não se sentirão motivadas a retornar num próximo evento. Exatamente. E essas pessoas que estão trabalhando ali estão perdendo tempo. Por quê? Porque elas não estão se transformando. Exatamente. Elas não estão vestindo a veste nupcial. Exato. Né? Elas não estão aproveitando a oportunidade de limpar o coração, de se melhorarem, de fazer reforma íntima. Então, acho que essa aqui É a ideia. E aí, tem uma outra situação também que é muito frequente, né, no meio espírita, né? É que, por exemplo, você tem lá, nós temos lá as nossas aulas lá, né? Tem o primeiro ano básico, o curso básico de espiritismo, primeiro ano, o curso básico, segundo ano, tem aquele primeiro, aquele que é, aquele que vem antes do curso básico, como é que a gente chama mesmo? Preparatório. O curso preparatório. Aí depois tem o aprendizes do evangelho do primeiro ano, aprendizes do evangelho segundo ano, educação mediúnica primeiro ano, educação mediúnica segundo ano. Muito bem. Aí, no meio daquelas, no meio do grupo, por exemplo, lá no aprendizes do evangelho, tem 30 pessoas. Só que sempre tem dois ou três que são questionadores, né? Sempre tem dois ou três que são assim meio incrédulos, meio questionadores, e que vai na reunião até com um objetivo, com um objetivo muitas vezes de impertinência, como fala o texto, né? De criar conflito, de criar dificuldade e tal, né? E aí nós ficamos fazendo preces para aquele fulano não voltar, né? Não voltar. E na verdade, a presença daquele fulano é que vai fazer com que nós, com que nós exercitemos, sim, a tolerância, o amor, o perdão, a compreensão, né? E muitas vezes a gente vai lá e fica lá, todo mundo rezando, ai, tomara que o fulano não venha esse ano, tomara que o fulano não venha semana que vem, entendeu? E aí, o que a gente quer? A gente quer uma aulinha, tudo em paz, tudo em harmonia. A gente quer arrumar de fora para dentro. Exatamente. Né? E muitas vezes são as colocações desses nossos companheiros que nos estimulam, né? Nos estimulam a não só a exercitar essas virtudes, como também nos estimulam a inteligência para nós contrapormos as argumentações que eventualmente ele pode estar correto e eventualmente nós de nossa parte estejamos corretos, mas são trocas de informações que vão ser úteis de parte a parte. Exatamente. Agora, se nós fazemos isso com amor, com tolerância, nós também vamos envolvendo essa pessoa impertinente, isso, e essa pessoa impertinente também aos poucos vai deixando de ser impertinente. Com certeza. Que delícia, né, o dia que a gente ter um impertinente desse do nosso lado e a gente saber amá-lo, né? Exato. E ter o mesmo carinho que a gente tem por todos, ter por ele também. Seria uma libertação para nós, né? Então, o mestre, quando ele fala assim, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e em seguida ele fala assim, tem gente curando em meu nome, mas não entrará no reino dos céus. Tem gente expulsando demônio em meu nome, mas não entrará no reino do céu. Tem gente fazendo milagre em meu nome, mas não entrará no reino do céu. Tem gente indo lá na casa espírita participar na padaria, mas não entrará no reino do céu. Tem gente que vai fazer programa de rádio, mas não entrará Reino do céu. Tem gente que... o Zé deve ter ouvido, né? O Zé irmão. Então, ou seja, por que ele está falando isso? Porque ele está mostrando o outro lado, né? Fala assim, e o sentimento está indo junto com essas obras, né? A veste está limpinha, o amor está sendo o dínamo de tudo isso daí, aí sim você entrará no reino dos céus. Então, você vai ser escalado pelo time de Jesus. Exatamente. Né? Então, nós estamos, na maioria das vezes, Marcelo, honrando Jesus com atos exteriores, né? De devoção e tal. Às vezes a gente até briga com o vizinho por causa de Jesus, né? Defende Jesus. Não, porque Jesus, que não sei o que, não, mas o mestre, não sei o que. Mas da boca para fora, né? Às vezes a gente se sacrifica por Jesus, mas na verdade por interesse, porque a gente quer alguma coisa em troca, né? A gente quer alguma coisa em troca. Então, às vezes, a gente faz preces... Que demonstra a nossa imaturidade. Exatamente. A gente faz preces mil, mas não nos melhoramos. Então, é isso que Jesus está falando. Está nos dizendo, Senhor, Senhor, somente. Mas só com esse Senhor, Senhor, nós não entraremos no reino dos céus. O que que ele está querendo de nós? Comprometimento, né? Nós nos convertemos ao Evangelho para quê? para sermos servidos por Ele ou para servirmos? Né? É para nós recebermos ou para nós doarmos? É aí que está a diferença. Se nós estivermos vindo no programa de rádio só para nós recebermos, só para nós ganharmos status, só para nós ganharmos reconhecimento, ou sei lá o quê, então nós estamos querendo ser servidos. E aí nós estamos dizendo Senhor, Senhor somente. Né? Mas vai ganhar o reino do céu aquele que servir, aquele que arregaçar as mangas, aquele que for buscar, aquele cujo coração move a pessoa e empresta as mãos para o Cristo, né, aqui na terra. Exatamente, aí você me faz lembrar, Fábio, a diferença entre adesão e conversão, né? Ou seja, nós aderimos ao pensamento do Cristo, nós aderimos ao Evangelho, mas nós não nos modificamos. Então, nós continuamos cometendo as mesmas imperfeições, continuamos naquela mesma balada, não nos tornamos pessoas melhores. Então, nós aderimos ao Cristo. Sim. Né? Nós até podemos dizer, né, que, olha, eu aderi à doutrina espírita, né? Eu sou espírita, tenho carteirinha, né? Mas nós não nos convertemos, nós não nos melhoramos, nós não mudamos o nosso comportamento. Então, nós não somos cristãos de fato, né? Exatamente. Nossa casa continua na areia. Uma coisa linda que me veio à cabeça agora, Marcelo, é o seguinte. Lembrando do livro Paulo Estevão, foi Lucas quem sugeriu o termo cristão. Foi. Né? Porque antes cristianismo eles chamavam de caminho. É, os homens do caminho, né? Os homens do caminho eram seguidores do caminho. É. E Lucas, felizmente, falou que, olha, existem muitos caminhos, caminhos para o bem, caminho para o mal, e eu acho que a gente deveria ser mais específicos. Nós trabalhamos, olha só o que ele falou, nós trabalhamos para o Cristo, então nós somos cristãos. Né? E a pergunta é, nós somos cristãos de fato? Será que nós, o que é ser cristão? O que é seguir Jesus? O que é seguir o modelo? É fazer igual o modelo. Não é só ficar adorando o modelo, né? Não é só ficar admirando o modelo. Não é só ficar rezando para o modelo. Não é só ficar indo na onde ensina o modelo e ficar aprendendo com o modelo. É seguir o modelo. Então, quem é um verdadeiro cristão? Verdadeiro cristão é a Teresa de Ávila, né? Verdadeiro cristão é a Joana de Cusa, né? Que foi para a fogueira por ele. Né, em nome dele, que ainda disse que amava. Foi pra arena, né? Foi pra arena. É, que amava. Não sei se ela morreu. Foi queimada. Foi queimada, né? Foi beleza. Junto com o filho dela. Junto com o filho. É, ser cristão é fazer igual a Maria de Magdala, né, que tinha todos os prazeres da vida, renunciou a todos e depois foi trabalhar ajudando os leprosos. Né? Ser cristão. E reencarnou depois como Teresa de Ávila. Exato. Ser cristão de verdade é ser como Paulo de Tarso, né, que tinha as pompas, que tinha o púlpito, que tinha o poder a seu serviço e renunciou a tudo isso para ser tocador de tear, né, e humilde, humilhado. Né. Então, ele se converteu, né? Se converteu completamente, foi isso que você falou. Ele fez a grande mudança. A grande mudança. Então, esses são os cristãos primitivos que nós estamos usando como exemplo, né? O Marcos, que vivia com a mãe dele, depois foi viver lá em Antioquia, totalmente dedicado ao mestre. Então, esses são cristãos verdadeiros que nós devemos usar como modelos, né? Dentro do nosso círculo de ação, é claro, né? Eu posso ser cristão dentro da minha casa. Eu posso ser cristão dentro da minha casa espírita, eu posso ser cristão dentro da minha escola, dentro do meu trabalho, né? Não preciso ser como um Pedro, não preciso ser como um Paulo, mas ali dentro de onde eu vivo, eu posso verdadeiramente ser cristão. Nas escolas, nas ruas, nos campos, nas construções. Campos, construções. Então a música assim também, escolas, não tem? Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Ou seja, a gente pode estar em qualquer lugar, né? A gente pode ser verdadeiramente discípulo de Jesus em todo momento. Né? Então, basta então, nós termos um comportamento ético e moral elevado. Então, esse é um convite, viu, Guilherme? É um convite. Hoje a gente faz de fora para dentro. Mas vamos buscar, sinceramente, tentar, né, fazer de dentro para fora, aos pouquinhos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E eu não quero ficar de fora desse banquete, não. Retornamos, então, com o nosso programa Momentos Espirituais. E hoje estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. E dentro desse capítulo, você separou alguma outra mensagem aí da obra Vivendo o Evangelho, ou, não, Fábio? Não separei nenhuma, não. Mas eu tenho alguma coisa para falar. Então manda bala aí. Manda bala. É que o Evangelho, né, Marcelo? É um compêndio de luz? Ele é um roteiro. Ele é um roteiro para os nossos passos aqui no planeta Terra, que Jesus veio deixar, né, pessoalmente. Então ele começa, quando a gente está lendo ele, né, e ele vai entrando na gente. Ele vai entrando e vai nos transformando. É um processo de muitos anos isso daí. E nós vamos aos pouquinhos aderindo, nosso coração vai se aderindo ao Evangelho. E nós começamos a atuar de acordo com o Evangelho já. Ou seja, o Evangelho que antes estava num livro passa a existir na nossa vida, nos nossos atos. Então, quando a pessoa está convertida ao Evangelho, ela é um livro vivo, ela é uma página viva, ela é uma carta viva, né, de Jesus. E o bonito disso é nós cuidarmos desse livro, né, cuidarmos do Evangelho como se fosse uma plantinha, né, com carinho, com amor. Então, no catolicismo, eles cuidam do Evangelho com carinho, com amor, do jeito deles. No protestantismo, as igrejas evangélicas, elas cuidam também do Evangelho, né, do jeito deles, com as coisas que eles acreditam. No espiritismo, nós cuidamos também do Evangelho, do nosso jeito, do jeito que a gente enxerga, do jeito que a gente acredita. Qual que é o jeito certo? O jeito certo de cuidar do Evangelho é aquele jeito com amor, com carinho, com sinceridade, pensando nos outros e não pensando somente na gente. Esse é o jeito certo. Então, o Evangelho certo não é o Evangelho dessa denominação religiosa, o Evangelho da outra denominação religiosa, mas é o Evangelho que faz nós limparmos a nossa roupa, né, íntima, que nos faz purificarmos o nosso coração, que nos faz sermos amorosos, que nos faz sermos melhores. Esse é o Evangelho que nós devemos cultivar dentro de nós, independentemente da seita, independentemente da religião e etc. E vamos parar com essa separação de religiões, né? De achar que uma religião leva a Deus, que a outra não leva a Deus. Não, é o coração do homem que leva ele para Deus. E ele está na escola que é boa para ele, que ele merece. Porque Jesus falou que nenhuma ovelha será perdida. Quando ele fala nenhuma, ele não está falando algumas nenhumas, ou certas nenhumas. Ele está falando nenhuma. Nenhuma significa que não haverá uma ovelha perdida, né? Então os amigos protestantes, os amigos católicos, os amigos do islamismo, muçulmanos, os amigos judeus, os hindus, os espíritas, né? Os ateus, boa, muito boa. Os ateus que estão com o coração limpo, com as vestes limpas, né? Esses sim encontrarão o reino dos céus, que é o quê? Que é o reino da felicidade, o reino do equilíbrio, o reino da paz, o reino da prosperidade, o reino do amor, o reino do bom conviver com os irmãos. Então era isso daí, Marcelo. Maravilha. Então, e para uma última reflexão aqui, antes de caminharmos para as nossas despedidas, essa mensagem aqui é muito legal, intitulada Conteúdo também da obra Vivendo o Evangelho. Então, o André Luiz fala assim, o edifício tem estilo, é funcional? Ele interroga. A casa tem fachada, é confortável? O carro tem beleza, é seguro? O alimento tem sabor. É saudável. É saudável? O tecido tem estampa. É resistente? A estrada tem atrativos. É transitável? O livro tem capa atraente. Tem conteúdo? É instrutivo? O remédio tem apresentação. É eficiente? Aparência não resolve. Conteúdo é o que tem importância. Apresente-se como seguidor do Evangelho, mas não esqueça a transformação moral. Que é o conteúdo, né? Exemplificando os ensinamentos do Cristo. O quadro pode ter a moldura mais vistosa. Contudo, o que importa é a obra de arte que ela contém. Muito bonito. Sensacional, né? Um ensinamento figurativo que explica tudo, né? E reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral, pela sua conversão de mudar de comportamento de imperfeições para menos imperfeições, pelo menos, né? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Bem, amigos, então nós gostaríamos de fazer as nossas despedidas, né? Agradecendo a gentileza daqueles que nos ouvem ao vivo ou mesmo depois no YouTube ou no podcast. E nós desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões sejam úteis para cada um dos corações que nos ouviram. Uma boa noite, até a próxima semana. Fábio, Guilherme, fiquem à vontade para as despedidas. Um abraço, queridos amigos ouvintes, e um abraço para vocês dois, e feliz ano novo. Feliz ano todo. É o primeiro programa do ano que a gente está fazendo, né? Então, boa noite a todos, um feliz ano novo, e que possamos estar juntos tentando manter ou construir nossa casa na nossa rocha durante o ano de 2017. Tchau!